Vejo em você, amiga, uma grande mãe. Uma amiga que deixa transparecer nos pequenos gestos muito da proteção de mãe que carrega no coração. Você merece caminhar em um tapete todo revestido de harmonia, acompanhada de um exército de anjos. Você é um exemplo de vida. Sabe conduzir seus filhos, levando-os sempre com firmeza e determinação. Sabe ser esposa, segurando na mão a espada da vitória. São tantos os adjetivos para qualificá-la que com simples palavras fica muito difícil. Enfim, quero parabenizá-la por este grande dia, mostrando o quanto é importante também na minha vida. Sempre que preciso de um ombro amigo, uma palavra confortante, você, com sua luz, diz com grande firmeza: fique certa, tudo já deu certo, até mesmo antes de acontecer o fato. Que Deus ilumine seus caminhos, dando passagem a um futuro promissor. Parabéns pelo seu dia, grande mãe!